Seattle. Obrigado, operações. Obrigado. Controle Salvador. Bom dia. Papacanguí, tem que me informar. Papacanguí, tem que me informar. Bom dia. Vou direto Duna, desça para 2000 país. NH10116, reporte estabilizado. Direto Duna, 10116, desça para 2000, chamar estabilizado. Interceptar o localizador, Whiskey aqui no Fórum. Whiskey aqui no Fórum, completo sinal, semi torre, 118, decimal 6. 18,6, Whiskey aqui no Fórum. Controle, bom dia, web 6749, cruzando 1500 pés. Bom dia, web 6749, contato radar, voa para o nível 340, voa Leda. Ok, voando Leda, autoriza liberação de velocidade abaixo do 100? Livre. Obrigado. Para o 6749, está livre até o 340, positivo?